estrelas em você. Sádico na perda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que me posso voltar? Oh, será que me posso imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti? Minha bênção será sobre ti. Oh, perdido foi. Ouvirei de sua voz, te abençoar.